aquele homem era oleiro há muitos e muitos anos. Tinha uma habilidade tão grande para amassar o barro, esculpi-lo, fazer um vaso e depois tratá-lo da melhor maneira possível para que o vaso se tornasse resistente. Aquele homem não tinha ficado rico fabricando vasos, mas também não era pobre. Não podia reclamar de nada. Mas um dia ele ficou doente, muito doente, e já não podia fazer os vasos. Ficou acamado esperando melhorar a sua saúde, mas a saúde não melhorou. Então ele resolveu se levantar com muito sacrifício e ir até a farmácia. E assim ele se levantou, se aprontou e saiu, andando vagarosamente, quase se arrastando, sentindo muita dor. Andava com dificuldade, mas ele queria chegar na farmácia. Justamente na hora que ele foi atravessar a rua, já para entrar na farmácia, ele tropeçou na guia e caiu. E foi um tombo tão de mau jeito que ele quebrou a perna. Aí a dor aumentou muito. Ele gritava. O pessoal da farmácia, quando viu aquele homem gritando de dor, prestou um primeiro socorro, mas chamou alguém que levou o homem até um hospital. Chegou no hospital, engessaram a perna dele, porque tinha realmente uma fratura. E o homem foi levado a um quarto, onde tinha muitos outros doentes, pessoas que estavam passando mal. E ele se sentiu deprimido. Poxa, eu estava doente lá na minha casa, agora estou doente aqui no hospital e pior do que antes. Meu Deus, parece que o Senhor me abandonou. E como desgraça pouca é bobagem, aquele homem pegou uma infecção hospitalar que virou uma broncopneumonia e ele tossia muito e o seu peito chiava. E ele dizia, meu Deus, eu estou piorando cada vez mais. Meu Deus, eu estou sofrendo muito, parece que o Senhor não me ouve, me ajude. E aquela broncopneumonia virou uma tuberculose. E o homem, desesperado, com aquela febre intensa, passando mal, ele pensava, Deus está me castigando, Deus me abandonou. E ele cada vez pior no hospital. Aí ele pensou assim, eu devo merecer tudo isso. Deus está me castigando, só pode ser um castigo. Ele pensava isso o tempo todo, até que ele pegou no sono. E durante o seu sono, ele sonhou. Sonhou que estava trabalhando lá na olaria. Sonhou que estava fazendo vasos. Sonhou que estava colocando aqueles vasos empilhados ali na prateleira. E ele sonhou que um anjo lhe apareceu. E o anjo disse, puxa, que belos vasos, hein? Esses vasos são todos iguais? E ele disse para o anjo, não. Cada vaso tem uma resistência. Cada vaso tem a sua qualidade. E o anjo, muito interessado, disse, é mesmo? Por quê? Ah, porque depende de quanto tempo você coloca o barro no fogo. Porque olha, se eu fizer um vaso e não colocar ele no forno, ele se quebra facilmente. Mas se eu coloco o vaso, o barro, no forno, o fogo faz o vaso ficar resistente. Aí tudo bem, ele já pode até ser vendido. Mas se eu quiser um vaso mais forte ainda, eu pego aquele vaso que passou pelo fogo uma vez e coloco novamente no forno duas ou três vezes. E quanto mais eu deixo o barro no fogo, mais forte o vaso fica. Foi aí que o anjo olhou para ele e disse, então por que você está reclamando tanto de Deus? Você não sabe que Deus é o oleiro e que o ser humano é o vaso? Você quer ser uma pessoa fraca ou forte? Eu prefiro ser forte. Pois bem, as aflições da vida, os problemas, são essa fornalha. Quanto mais aflições e problemas você enfrenta, mais forte você fica. Compreendeu agora? Pare de reclamar. Em nenhum momento Deus te abandonou. E quando o anjo disse isso, o homem acordou. E ele, porque era cristão, ficou muito pensativo e feliz com aquela visita durante o sonho, porque ele entendeu que realmente aquele sonho era de Deus. E se lembrando de várias passagens da Bíblia, ele concluiu que verdadeiramente os problemas, as aflições, são usados por Deus para nos fortalecer. Olha só, o Evangelho diz que nós somos um vaso, que o nosso corpo é um vaso. E no profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8, nós encontramos o seguinte: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Portanto, deixe Deus amassar o barro. Você quer ser um vaso fraco ou forte? Se você respondeu, quero ser forte, então escute também o que está escrito no profeta Isaías, capítulo 48, versículo 10. Eis que te purifiquei, provei-te na fornalha da aflição. Poxa, você estava reclamando tanto que Deus tinha te abandonado, e Deus me usa agora para falar com você, para dizer que te ama e que todos os problemas que estão acontecendo na tua vida estão ocorrendo com a permissão de Deus. E você, como barro, está sendo moldado pelo oleiro, que é Deus. E Ele vai te fortalecer na fornalha da aflição. Mas não se desespere por causa disso, não. Pelo contrário, escute esta palavra. Jesus Cristo disse assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, cada vez que você tiver um problema, uma luta, uma aflição, dê glória a Deus, porque o Senhor é contigo e Ele está te fortalecendo e fazendo de você um vaso forte, um vaso poderoso, para a honra e a glória de Deus.